Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos interna paz, governo bom, capaz, que tá aqui satisfaz, sorte feliz. Confiamos só em ti, vem dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar conforme o teu mandar, por justas leis. Ao presidente, ó Deus, inspira lá dos céus o teu temor, que possa bem cumprir o seu mandato ouvir, e todo o povo aqui real louvor. A nossa pátria tem sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer, aos ricos faz ver como convém viver em mútuo amor. Do crime rebelião concede a proteção que é divinal. Guardar-nos vem, Senhor, de guerras e terror, ser nosso defensor, desvia o mal. Poder supremo tens, depara os altos bens da salvação. Brilha benigna luz, que o teu favor produz, Rei.